As marcações de Zewey estão inconfiáveis. Poderia retornar a gente, por gentileza? Coordenação com o centro Recife, TIP 522 Zona. 2 Zona. TIP 522 Zona, chame Recife agora na frequência 128, decimal 8. 288, 2 Zona. Bom, o Trânsito Salvador, bom dia, Xanerme 3, Zona 1, Cine da Lima. Xanerme 3, Zona 1, bom dia, Cine Identificação, autorizada chega da Bonf, desça e mantenha o nível 060. 060 na Bonf, 163. A 072 da presente vem na Prodipap. O 072 da presente autorizado Prodipap. Prodipap, 072. A 319 reduz a velocidade para 2509. 2509-639. Autorizado, ingresso 97, chama aliado e pronto, November Yang Mike. November Alpha, pode cruzar a esquerda. Cruzará a esquerda, Índia November Alpha. Voo 982, bom dia, autorizado a chegar da Mari, desce e mantenha o nível 070. 982, reduz a velocidade para 2509. Confirmando, é cruzar sobre a pista de November Alpha. Cruzar sobre a pista, ainda November Alpha. 251, decolou 48, controle 199, decimal 80, informação de tráfego, à direita 1 no meu pé, te olho no 50, não interfere. Sim. 251, sim. Torre? As 251, copiou. Controle Salvador, voo 9251. 9251, contato radar, saída da EL, nível 360, bom dia. Bom dia, 9251, para o 360. Gente, controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, índio November Alpha. November Yankee Mike, decolagem autorizado no 7, o vento 100 graus, 109. Selecionar reportagem, Letex. Controle, bom dia, aqui é o Papa Romeu, Índia November Alpha, decolou na 17, sempre na escuta. Papa Romeu, Índia November Alpha, no meu país, corredor forte, ajuste em Salvador no 013. Corredor forte, o... Uno mil pés, Índia November Alpha. Tango Whisky, Juliette Lua, prossiga. Whisky, Juliette Lua, usado, siga da Mari, desce e mantenha o nível 080. Thank you. Livre táxi, via Índia, ponte para dono 012, 895, legal no 013. Eu estou no Índia. Voo 982, reduza para 2309. Voo 1982, reduza a velocidade para 2309. Liga de presente, Liga de Mike, decolada 17. 3-1-1, uniforme tráfego na posição de 10 horas, 1-2 milhas, cruzando o nível 070 para 4 mil pés, rumo sudoeste, um eco 1-1-0. Gente, 639. 3-1-1, desse mantém o nível 080. 080, 639. Atingir 5 mil, gol no 072. O José Tanzulu podia, por gentileza, confirmar pelo Beltrão. November Yankee Mike, decolada 17, na sua escuta. November Yankee Mike, no meu país, Corredora Xé, reporte para da Barra. Corredora Xé, 1010, reporta no salão da Barra, November Yankee Mike. Trip 54, 14, aciona identificação. Identificou, 54. Já estamos no decolagem autorizado no 0, vento 09, 0 graus, 109. Voei na Proa de Mari para a chegada Mari e reporte para descida. Proa de Mari, reporte para descida, vou 4-4-3. Avisando, setor para descer para 2000, voo no 072. Estimativo, descer para 2000 pés, ajuste permanece autorizado LS e reporte estabilizado. Para 2000, permanece estabilizado, voo no 073. Quadro para sequenciamento, mantenha presente proa, limite 1-0 milhas, proa. Mantenha proa, limite 1-0 milhas. Sinaima 311, desse mantenha 070. 070, 6-1-1. Rumo 982, reduza a velocidade para 2109. Confirmo para o voo 982, 2109. Confirmo. Desceu 4, desceu para 3.000 pés, ajuste no 013. Descendo para 3.000 no 013, faz por 1-4. No 982, desceu para 4.000 pés, ajuste no 013. Externo, redução, gol 0-7-2. 0-7-2, sim. centro, Oceania 63. Oceania 319, ciente. Aguarde e mantenha 070 até o cruzamento contato. Reduz a velocidade para 2009. 2009, Xanema 311, desce para 3000 pés, ajuste na 013. 3000 na 013, 6319. Controle, eu estou passando no November Yankee Mike. November Yankee Mike, prossiga. November Yankee Mike, inicialmente tinha intenção de prosseguir para Vera Cruz, mas vai prosseguir para TGL em Valência, ok? Sim, será manter no meu pés? Afirmo, eu no meu pés via corredor. Voo 9251, chame Recife, 9251. 9251. Voo 1072, complete final, chame Torre em 1118, decimal 95. 1895, até já, obrigado. Três Salvador, o Pastor 14, tá 62. Turma 4, resumo a navegação, vem na proa de pelo para a chegada bom. Proa de pelo para a chegada bom. Tô chamando externo, baixando travado. Trabalhei no externo, voo 0073. Tá doido. Voo 1982, para sequenciamento, curva esquerda agora na proa 360, limitado por 10 milhas nessa proa. A 982, como informado da presença, faça curva à esquerda na proa 010, limite 7 milhas nessa proa. Esquerda 010, como a sua presença, a senhora fala antes da tentar o presença, a senhora está totalmente da cabeça para a sim. Está atingindo 80, o esquerdo da estrutura. O esquerdo da estrutura se mantém a 050. Está 050, o esquerdo da estrutura. Xanema 311, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, reportará na 311. Controle, bom dia, Papatango, Juliette, Dango Isolou. Pastor 14 para sequenciamento, curva esquerda na proa 230, limitado por 15 milhas nessa proa. Pastor 14, correção, curva direita na proa 230, limite 14 milhas nessa proa. Confio, direita 230. Afirmo, pastor 14, direita 230. Direita 230, fica Leona 53. Visca de LED reduz a velocidade para 2009. 70200, esse é o LED. Voo 982, desça para 2000 pés, ajuste na 04. 2000, voo 04, voo 9, 0, 0, 0. 0, 0. 35414, desce e mantenha 050. 050, 35414. Papatango de Leste, Tango Zulu, informa tráfego na posição de 12 horas, 10 milhas, cruzando 3000 pés para 2000 pés, rumo sudeste, um Alfa 320. Ok, Juliette, Tango Zulu. Voo 982 para o localizador, curva direita na proa 120, direita 120 para o walk, é o 982. Direita 120 para o walk, 982. Controle, o Juliette Tango Zulu está livre a restrição vertical de bom? Afirmativo, livre ascensão para 100. Em ascensão para 100, Juliette Tango Zulu. Desafio, secretário 2000, esquece o Juliette Tango Zulu, está na etapa. Juliette Zulu, desce para 3000 pés, ajuste na 014. 3000, quando 014, esquerdo, leste 2. Estouro no 4, informa o tráfego na posição de 10 horas, 5 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, rumo nordeste, Boeing 737. Estouro no 4, 5. Verinha que Mike, frequência livre. Localizador da vida também, 319. 319, chame a torre em 11895. 295, 639. Tango Whisky Juliette Zulu, curva esquerda na proa 360, limitado por 5 milhas nessa proa, reduz a velocidade para 1.709. Esquerda, confirme 310? Esquerda, proa 360, Whisky Juliette Zulu, reduza para 1.709. Ok, pro Anax, reduzindo Whisky Juliette Zulu, 1.709. Tipo 5494, reduz a velocidade para 2.009, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste no 0.3. Bora 4 mil com 209, o 35494. Direito 1219. Pede para 2 mil pés, Boeing 737, com 1909 Grand Prix. 7, aqui vai pelo, está mantendo para 360, confirma o limite? Limite 5 milhas nessa proa, o Whisky Juliette Zulu. 7, pelo. No 1, pouso autorizado na 0, vento no 1, 0 graus, 1.09. Livre, pouso está na 0, 63 do 9. Curva esquerda na proa 190. Esquerda 190. Patatango Whisky Juliette Zulu, retoma navegação, vem na proa de Duna, desça para 2000, autorizado LF, reporte estabilizado. 7, 2000, proa de Duna, reportará estabilizado no ILS, Turma 4, resumo navegação, vem na proa de Duna. Proa de Duna, mantela 3000, pastor 1-4. Seu localizador, Duna 9. 1982, chame a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 9-2. 4-1-4, para sequenciamento, curva esquerda na proa 0-5, limitado por 1-0 milhas nessa proa. Esquerda 0-15, limitado 10 milhas. Posso reduzir 50 nós, ajuda? Vamos com seu número 4 na aproximação, 35414. Centro esquerda 015, limitado 10 milhas, para reduzir o 5414. Turma 4, desça para 2 mil pés, autorizado LS, pistão 0, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil, autorizado procedimento, reportará estabilizado, pastor 1-4. No solo 04, direita, no 21, décimo 9. Direita com solo 219, 639. Reduz a velocidade para 1.709. Já está com 1.70 e reduzindo 5.44. Sim, mantém. 4.4 informa o tráfego na posição de 1 hora 8 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés com 1.609 de Guanci. É com 1.110. Como fica isso ali? Agora eu chamei a 639 de Brandon, eu estou na Alfa. Até a ponte 09 na minha escuta, 6319. Até a ponte 9, 6319. 4-1-4, desce para 3.000 pés. Para 3.000, repetindo 4-1-4. Estabilizado, esquece o Juliette Zulu. Esquece o Juliette Zulu, torre 1-1-8-9-5. Juliette 9-5, Zulu. Pois, tripe 5-4-1-4. Tripe 5-4-1-4, ajuste uma navegação, vem na proa de Duna, desce para 2.000 pés, utilizado LS, reforço estabilizado. Para 2.000, pro de Duna, reportará estabilizado. Fecha, leve foto na 0, esquece, leve pelo. E desce e mantenha o nível 050. 50, autoriza, ITAP. Autorizado. ITAP, obrigado. A estourou no 4, estabilizado no lote. Estourou no 4, chame a torre em 1-1-8-9-5. 118-9-5. Salvador, Pastor 1-4 está estabilizado no lote. Parceiro do 3-1-4, aguarda a preferência. Continua a final, aguardando que está livre, Pastor 1-4. Ok, Manati, então no meu pés. Decola 1-7 direita, cheia caixa pregos, 0-1-2-5, transponde o controle 1-1-9-8 e a torre 18-9-5, Mike Echo Delta. 4-1-4, cheia torre 1-1-8-9-5. Obrigado, caixa pregos 0-1-2-5, transponde. Que Juliette Zulu, solo 08, solo 121, decimal 9, bom dia. Trip 5414, número 2 para pouso, mantém a aproximação, reporte pressão externa. Reporte lá no externo, trip 5414. O Zulu, pousou, liberou do ataque sui eco, de passagem ao 737 da Gol, informe só o Pacho que irá estacionar. Vai é compartilhar o esquece, mas é pernoite ou só reabastecer e decolar novamente? Vamos decolar hoje ainda, não é pernoite não. Pode. Um pouco mais tarde. Ok, táxi mais à frente, passa aí da linha de parada aí, ok? Pra liberar aí a pista. E aguarde na Delta só a confirmação na infraero se era possível parquear no pátio 3 ou terá que ir até o pátio 4? Aguarde. Ok, certo. Ok, estamos mantendo a posição. O Juliette Zulu tem um estimado em quanto tempo vai passar em solo? Previsão de decolagem às 19 Zulu, o Whisky Juliette Zulu. Solo copiou o Whisky Juliette Zulu? Copiei, aguarde. que Juliette Zulu não será possível parquear aí no pátio 3, terá que prosseguir até o pátio 4, ok? Você conhece o aeródromo? Afirmativo, pátio 4, a próxima cabeceira no 7. Isso, afirmativo. É táxi à direita, pela Alfa, contorna o pátio 1, no reposte na táxi Lima. 7, reportará na Lima, que Zulu vai via Alfa, pátio 1. Paulo, por gentileza, tem alguma noção sobre isso? Porque nós não vimos nada a respeito dessa restrição. Não, não tem notando não, é porque a infraero tá em reforma lá no pátio, eles estão meio que restringindo o acesso à aviação geral lá. Se fosse ficar, acho que por algumas horas, poucas horas, eles até autorizariam, mas como vai passar aí umas 5, 6 horas mais ou menos, eles estão deslocando para outro pátio. Ok, externo, 3544, 1-4. 3544, mantenha a aproximação, guarde pista livre. Dato está livre. Pastor 1-4, solo aos 1-2, a estacionar, frequência livre, um bom dia. Quatro, livre, pouso, pistola 0, vento 1-2-0, graus 1-2-2. Apoio de viatura para transportar o passageiro, tripulação? Afirmativo. São quantas pessoas? Dois passageiros e depois mais dois tripulantes. Quatro pessoas no total, é isso? Afirmativo. Ok, seguinte. Eco Delta, livre táxi, reporte no ponto de espera. Controle CNE 6250, descendo nível 150, sente da informação Lima. CNE 6250, autorizado chega da mar e desce e mantém o nível 050. É autorizado nível 050, chegada Mária, chanel 6250. Aguarde com relação com o Recife, passando de Juliette Zulu. Agressão está com ele, Maurício, Mike, Eco Delta, a linha e decola da 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-2-2. 5 para táxi até o Pátio 4. Sim, estamos agressando a Mike até Quebec, chamando os 2-9-5, que é Slater. Salvador, bom dia, para matar o seu carro. Bom dia, prossiga. Livrou, bom dia. Bom, 380 Bacaxeri, ok, ciente, mantém escuta, guarde copo, informe o pátio que se encontra e a pista que decola. Decola da 07, está na aeroporto. Entendi que decola da 107, é isso? Ok, aguarde copo. Solo 5414, livrou, bom dia. Bom dia, trip 5414, táxi via Alfa, Juliette, após esquerda novamente, pátio 3, até a remota 05. Não entendi, Alfa e Juliette pro pátio 3? Ah, ok, agora entendi, aquilo tá fechado aqui. Isso. Juliette Zulu. Visual com um helicóptero que decolou agora da 17. Gente, tem livre ingresso na 17, táxi sobre a pista, vai ingressar à direita na 35. Táxi sobre a pista vai livrar a primeira à esquerda, após. Mike Echo Delta decolou Zulu 6, controle 1, 19.8, bom dia. 19.8, Delta. É autorizado Salvador Bacacheri, nível 380. Decola da pista 17, curva à direita após, subida da El, da El até a posição Leda, após Leda direto Bridge. Em Bridge, após Bridge, prossegue conforme rota do plano de voo. Acione 5422 e o controle 119.8 e a torre 11895. Papatango X-Ray Charlie Fox. Informe o PAB e autonomia. Ok, ciente, chame a Torres para o acionamento de táxi, bom voo. Papa Romeu Oscar, Papa Lima, mantenha-se em condições visuais após para descida. Afirmativo. Fox, livre acionamento, chame pronto para táxi. Papa Lima corrigindo, Freire Santana não se encontra na terminal Salvador. Afirmativo, pois Freire Santana encontra-se na área controlada por Salvador. Estabilizado, 88. 1888, chame a torre em 11895. Desce lá dentro, bora. Boa tarde, torre Gol 1888 com trem marcha de travada. 1888, livre pouso 10, vento 110 graus, 10 nós. Autorizado 90, 888. Setup Duna, chanema 250. Avançado após Duna, ou 6250. 5403, bom dia, autorizado a chegada Bonf, desça para o nível 050. 3896, desça para 3 mil pés sem restrições, ajuste no 014. 3 mil pés com 1-0-1-4 para 3896. Salvador, o Chanel 6319, tem que escolher mais. 3-1-1, prossiga. Autorização Guarulhos, nível 360. Está pronto para a cópia? Afirma, prossiga. Que o Xeré 6311, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0 com a curva direita após subida da El Leda, após Leda Bridge. Em Bridge, intercepta o Zulu no meia. Prossegue até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, conforme rota do plano. Controle 119.8, acione o transponder 5416, o Xené 6319. 6319, autorizado Guarulhos, nível 360, decolada 10, Israel Leda, Valdeira, voa direto Bridge, pelo Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, ponto de salva. 198, controle de Salvador, 5496, é o transponder, o Xené 6319. Primeira curva direita após a decolagem, portão 09, chame para puxa e acionar. Tem direita após a decolagem, chamará 6-9. Romeu Oscar Papa Lima, desça para 2.500 pés, ajuste no 0-4. Aqui é com Delta, frequência livre. Xané 6250 está estabilizado no localizador, estamos a zero. 6250 ciente, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95, bom pouso. 1895 a Torre Xané 6250, bom dia, até já. Torre Salvador, bom dia, Xané 6250, está estabilizado no ILS, pista 10, baixo travado. Xané 6250, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Continua a aproximação, Xané 6250. Ei, Charlie Fox, decolou 26, controle 119.8. Bom dia. 198, grato, tem um bom. Xané 6250, livre pouso do plano 0, vento 120 graus, 129. Autorizado pouso, pista no 0, Xané 6250. Vindo para o 380, perfil da LFC Charlie Fox. São 3896, chame a torre, 1-1-8, decimal 9-5. 3896, boa. America 239, good morning, cleared, MRI, we're sending maintain flight level 080. Yeah, I'm on arrival, descending to level 080. America 239, you reduce speed to 230 knots. Go to 230 knots, American 239. Direito, Geneve, 260, bom dia. Porto Salvador, bom dia, até 3896, sinal 10, baixei travão. Então, 3896, vento 100 graus, 12 nós, livre pouso, 10. Livre pouso no 0, 3896. Guarda na porta. 1014. Down to 4000 feet, unit 1014, American 239. 6250, autorizado táxi Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, até o box 02, no chané 6250. Papa Romeo Índio, November Alpha, pronto para regresso. Papa Romeo Índio, November Alpha, vem na parada rotatória, responde com visual com campo no meu peito. Passará na parada rotatória com visual para o campo, Índio, November Alpha. Tony X-Ray, Charlie Fox, chame Recife, ano 251. Ano 251, grave, uma boa. Nível 340, decola da pista no zero com curva direita, a subida da El Leda após Leda direto. Controle 119 decimal 8, transponder 5420. Utilizado 340, rota conforme o plano, decola da 10, direita da El Leda após direto, 198 controle, 5420, transponder no 0073. Trilhamento correto, reporte para push acionar. Vou dar lá. Então, 3896, solo 32, solo 121, decimal 9. Um bom dia. 219, bom dia. Paulo Salvador, o gol 13, informação mais da direção São Paulo. Sete, prossiga. Informação mais da direção São Paulo. Ok, gente, mantém escuta e aguarde para a cópia. Mantém pela 396. Paulo, bom dia, tá 3896, alisou na Fox, na sua escuta. Táxi Alfa e Juliette para ponte 10. Alfa Juliette para ponte 10, 3896. O gol no 073, né? Tem posto de estacionamento? Que o 073 está correndo com a equipe de sol assim que passar a aeronave da TAM retaguarda, ingressando no pátio, inicia no 06, chama pro táxi. Após a passagem do TAM, inicia, chama pro táxi, gol no 073 da volta. Acho que eu falei assim, autorizado descida, porta de tráfego local, frequência livre. Salvador, é o TP5595. Está ciente da Mike, é possível coordenação do 1940, aliás. Sim, 140, aliás, é isso? Afirma, 1940, aliás, o 5595, ciente da Mike. Ok, autorizado de Ilhéus, nível 140, decola da 10, corrigindo, curva direita. Perfil da subida Coral. aerovia Golf 677, até Coral, após visual conforme, direto Ilhéus. Acione 5445, controle, correção, acione 0277, 0277, o controle 199, decimal 8, o trip 5595. Autorizado Salvador, Ilhéus 140 da 10, à direita, Coral, Golf 677, visual, Ilhéus conforme, 0277, 119, decimal 8, trip 5595. Chame para puxa e acionar. America 229, continue your descent to 2000 feet, clear ILS, report established. Down to 2000, cleared ILS, 10 American, 239, report established. 00 graus, 10 nós. Aqui é autorizado o pouso, trip 5403. Solo Salvador, o voo 9073 pro táxi, 94 a bordo, está alternando Aracaju com 2 horas e 15. 2 horas e? 15, senhor. Ok, o 397, táxi à esquerda, pós-Índia, Alfa, ponto espera da 10, chame a torre 1895, com altímetro 10 no 3. Altímetro 10, 13, frente Índia Alfa, com espera da pista 10 e lá 18,95, 10073. No 397, cópia. Prossiga no 397. Salvador, São Paulo, Congonhas, nível 360, decola 10, pós-curva direita, subida da El, Leda, pós-Leda, Bridge. Bridge intercepta Upper Zulu no meia, até Bravo, até o Zulu, após direto Trive, após conforme roda do plano. Acione 5506, controle 119, decimal 8. Autorizado nível 360 até São Paulo, decola da 10, primeira curva direita, terceira da Elton, Soleda, pode voar direto Bridge, intercepta para Zulu 63, até Brava até o Zulu, direto Bridge, então conforme, para a segunda 5506, controle 1198, voo no 397. Chame para puxa e acionar. Salvador, bom dia, voo no 983, Guarulhos 400. Qual é o nível para Guarulhos? Nós temos o 400, mas pode ser que está autorizado aí. Eu vou coordenar o 400, só um minuto. Tá, ok, obrigado. Alô, Saranha 3119, busca acionamento. Agência que tiver pista livre. Afirmativo, a linha mantém depois da passagem do tráfego, igual no 073. Afirmativo. Salvador to American 239, about 6 miles, runway 10. American 239er, continue approach, wait for runway 10 vacated. Continue approach, American 239. Solo 42, Solo 1 2 1, decimal 9, livrando direita, um bom dia. 1 2 1 9, obrigado, bom dia, bom trabalho, trip 5403. Salvador, muito bom dia, trip 5403, na tua escuta. 5403, ingresse à direita, Alfa, após Juliette, contorne a área gramada, esquerda, depois esquerda novamente para o pátio 3. Atento à viatura e homens trabalhando próximo ao Alfa, ao lado do Alfa. Paciente Trip 503, autorizado Alfa, Juliette, após contorno ao gramado, prossegue na pro pátio 3, Trip 5403. Gente, desce para 4.000 pés, ajuste na 0 na 3. Para 4.000, ajuste na 3. 239er, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Clear land 10, Mark 239. Okay, setup approved. Wait for clearance. Golo 983, cópia. Nível 400 autorizado para Guarulhos. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto ao bridge. Intercepta o Zulu 16, Bravo até o Zulu, após direto Trive e conforme ordem do plano de voo. Transponder 5441 e o controle 119.8, Golo 983. Base 83, autorizado 400, Guarulhos, decolada 10, direita da El Leda, após Leda bridge. Para o Zulu no meio, intercepta, Bravo Hotel Zulu, Trive, depois plano de voo, 5441, 198 ao controle. O gol 1983 está pronto para o puxa de acionamento do 5. Entendi que está pronto para puxa acionar isso? Afirmo, totalmente. Ok, está passando agora uma aeronave da Tripa retaguarda. Assim que a mesma liberar o setor, está livre no 05 Chamtax. Chamaremos então, obrigado. Ok, não, o 983 aguarde, ok? Tem uma Avianca também que está prestes para iniciar o táxi. Coordena aí com o sol, assim que o Avianca passar a retaguarda, está livre no 05. Ok, estão aguardando o 320 da Avianca, obrigado. Para o táxi, 6311, 139, 5 horas e 20, Galeão. 5 horas, é isso? 20. 5 e 20?